Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele não é doutor, mas é bem estranho, Marcelo Perello. E aí amigos, tudo bem? Estamos aqui para falar de mais um mês, o ano está chegando ao fim. Um mês, na minha opinião, muito, muito, muito relevante. Gostei de muitos filmes. Esperamos ter um cast muito bom. Com a gente aqui também, ele não é animal, mas é fantástico. E eu sei onde ele habita, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Tenho que concordar com o Marcelo, esse mês foi legal pra caramba. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os nossos episódios antigos, os outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Pode nos enviar uma mensagem pelo site, você pode enviar também pelo Twitter, no @ratos_cast, e pelo e-mail ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Não deixe de conferir. Antes de começar com o tema, eu queria falar duas coisas. A primeira, não percam a nossa última ratoeira do ano. O filme vai ser uma surpresa. O filme que a gente escolheu pra ratoeira era um. Aí a distribuidora desse filme resolveu mudar a data. Então houve uma nova escolha. Os ouvintes votaram no novo filme. Houve uma confusão toda, mas o filme foi assistido por mim. E é uma surpresa. Vocês vão conferir hoje nesse cast. Por favor, Maguinho, um teaser da ratoeira desse cast. Tô aqui sentado, quero ouvir ele entrar e dissecar este universo maravilhoso. Muito bem. Antes só da gente ir para nossa ratoeira e para o nosso tema, nós vamos começar com os comentários dos nossos ratos ouvintes, como nós sempre fazemos. Aê! Por favor, uma salva de palmas para os nossos ouvintes. Olá, que bonito. Muito bem. Eu quero começar com a nossa querida amiga e participante, Patrícia Costa. Ela falou o seguinte: estou fazendo maratona de casts essa semana. Que vontade de esmagar vocês de amor. Pode esmagar, né, gente? Ah, pode esmagar sempre. Esmagar de amor é sempre muito bom. Mas olha só, ela escutou a gente, mas discordou de vocês dois. Olha. No cast do Festival do Rio, tá? Ela mandou dizer o seguinte: o festival desse ano, na minha opinião, na opinião dela, foi o mais bagunçado de todos que eu já fui. São grandes problemas. Todo ano eles têm problemas e não aprendem. Ah, eu, enfim, respeito porque é de uma pessoa que frequenta festival há muito tempo, né? E tem que respeitar. Muito bem, um abraço pro meu amigo João Wolff também, que mandou uma mensagem bem legal pra gente, dizendo que ele ouviu nosso cast do Doutor Estranho diretamente de 500 milhas náuticas no Oceano Atlântico. Esse cast do Doutor Estranho, né? Ele foi um dos mais acessados da terceira temporada. Ai, que legal. Renatão, queria saber o seguinte: você diria que o fã-clube do Benedito, seu querido Benedito, tá comparecendo ao nosso site? Ah, sem dúvida, né, cara? A gente levantou isso no cast. O Benedito tem um público muito forte. Como ele é um cara que passeia por várias franquias de sucesso, então ele tem uma base bem, bem forte. Mas eu acho também que deve ao carisma do futuro novo herói da Marvel revelado, que é o Homem-Marmita. Também, com certeza. Ela vão com sucessos. Com certeza, criado pelo nosso querido Renato Maciel, o Homem-Marmita, já está fazendo sucesso. E eu estou esperando o desenho do Rafaelo, né, do Homem-Marmita. O Jonathan Foiadelli escreveu no YouTube o seguinte: adorei os comentários de vocês, eu considero o Demônio de Neon um filme de terror. A gente ficou nessa dúvida, olha né? Só. Olha só. Ele falou o seguinte: inclusive, até o próprio Heffen o descreve assim, que é o diretor do filme, né? Sim, sim. E não é só isso, mais um dos melhores filmes de terror de 2016, hein? Que legal, opinião cara. Dele. Maguinho, você viu o filme depois do nosso cast, né? O que, que você achou? Sim, fala pra cara, mim. Eu achei o filme fantástico. Por isso que o cinema é tão maravilhoso e nós amamos essa porra. Todo filme que você sai refletindo, que você não vai embora, esquece no minuto seguinte, na curva seguinte, é muito bom, cara. E Demônio de Neon faz isso muito bem, cara. Você reflete, você viaja, você concorda com você mesmo, na mesma hora você discorda. Entendeu? Então, assim, essas reflexões são muito legais. O filme merece todos os aplausos. Não, e eu acho maneiríssimo, porque ele é um filme mega, mega difícil, né, de acesso ao público, um filme não tão popular. E, pô, é legal que 2 meses depois, mais ou menos, que a gente gravou o cast, ainda tem gente falando do filme. É um reflexo exatamente isso que o Marcelo falou, do quanto o filme fica na cabeça, sabe? E isso é bem legal, ver a galera comentando dele esse tempo todo depois que a gente gravou. Aliás, é importante você falar isso, Renatão, porque dois dos casts mais acessados após os lançamentos foram o cast do Demônio de Neon, que é um cast que, como o Maguinho costuma dizer, poucas pessoas fizeram esse cast, né, sobre esse filme. E é um dos filmes que as pessoas estão achando, estão descobrindo agora. E o outro é o Sala Verde, que é um filme que nem foi lançado no cinema. A gente fez o cast também e tem sido um sucesso desde então. Muita gente achou o filme, assistiu ou ficou interessado por escutar o nosso cast. Renatão, deixa eu te falar uma coisa. O seu fã-clube, eu já te disse isso, e agora eu quero confirmar isso pros nossos ouvintes, ele só aumenta, né? Ninguém leva fé no que eu falo, mas ele só aumenta. Então é o seguinte, esse mês aconteceu uma coisa, e eu queria, antes de só de te dizer o que aconteceu, eu quero te perguntar o seguinte, a sua senhora, a Daniele, ela escuta o RatosCast? Tá bem bom. Nem todos os programas, mas escuta. Eu recebi uma mensagem. Ok. Recebi uma mensagem. Infelizmente, eu não posso revelar a autora da frase, que eu vou ler agora pra você, porque é a ouvinte me pediu sigilo. Beleza. Então eu vou ler a frase. A frase que a pessoa mandou é curta, mas é direta e a mensagem é clara. Acho o Renato Maciel muito, muito legal. Queria saber se ele tem namorada. Olha só. Infelizmente... eu tenho namorado. Infelizmente, Renato? Não, infelizmente pra ela. Aí isso tá me complicando. Felizmente pra mim, eu namoro, já tenho mais de um ano, tô muito feliz no meu relacionamento, mas obrigado você, ouvinte, espero que você continue me achando legal depois disso. Muito bem, saiu bem, hein? É. Mas olha, eu vou te falar, a vida da internet é isso, rapaz. A Daniela vai ter que aprender a lidar com isso também. Vai. Ou vou acabar aparecendo na capa do Meia Hora. Ou isso. Pois é, com um título bem bonito. É. Olha só, Renatão, muitos elogios à sua bravura por ir assistir a fada. Muitos elogios esse mês. O Gustavo Sato disse o seguinte, foi a melhor ratoeira. Imagino o incômodo que o Renato passou na sala de cinema. Agora, ele vai ter que ver todos os filmes da Kéfera. Eu concordo, Renato. Não faz comigo, não. É tipo assim, é incômodo. A gente pensar, pô, incômodo, deve ser mega bizarro de assistir, mas, cara, é muito pior tá lá, sabe? Rapaz, você não espera. O segundo filme vai ter mais dinheiro, vai vir coisa melhor ainda, cara. Pelo menos o croma vai ser melhor. Pelo menos eles vão acertar a maquiagem da orelha do cidadão lá, eles vão fazer uma maquiagem melhor, senão... Uma das mensagens que a gente recebeu, infelizmente eu não separei aqui a pessoa que mandou, mas a menina falou o seguinte, eu tô curiosa pra ver a fada por causa do relato do Renatão. Olha aí. Eu também fiquei curioso, cara. Mas, gente, sério, fiquem só na curiosidade, não façam isso com vocês. Sério, foi legal, foi engraçado ver falando do filme. Quem quiser ver o que eu escrevi sobre o filme, uma crítica PG-13, é só ir lá no site do Rota Cult, tem lá a minha crítica escrita da fada. Mas, cara, fiquem só na curiosidade, não vão assistir o filme. A não ser que vocês estejam, assim, desgostosos com a vida, querem se punir por alguma coisa, ou estão sob efeito de entorpecentes e álcool, aí beleza, cara. Aí põe sua conta em risco, mas eu não recomendo não, galera. Ô, Maguinho, nenhum ouvinte perguntou isso, mas eu queria perguntar isso pra você diretamente. A trilha sonora do É Fada, que fez muito sucesso no nosso cast, aliás, você já tocou ela no calabouço? Não, cara, não. Eu sei que essa música ficou na tua cabeça. Ficou, cara, ficou. Eu até mandei o áudio aí pra vocês e eu não sei se eu senti raiva de mim ou se eu falei que o Renato, a função dele foi cumprida com total êxito, entendeu? Que é fazer com que a gente odeie o filme. O negócio ficou martelando por alguns dias, cara, mas aí depois passou. Ainda bem que foi esquecendo. E eu não sei nem mais qual é a frase, qual é o sentido da música. Ainda é bem mais... Safada. Renatão lembra. Porra, vai falando. Ah, deixa eu fazer um convite pros nossos ouvintes. Nós vamos ter um cast imperdível. Na verdade, vai ser um clash com todas as ratoeiras que a gente viu esse ano. Caramba. E nós vamos escolher uma. Vamos escolher a pior ratoeira do ano, o pior filme que a gente viu esse ano. Então vocês não podem perder este cast. Se vocês acharam que o clash de trilogias gerou briga, espera pra ver a gente brigando por qual foi a maior merda do ano. O pior, porque agora a regra do Clash mudou, né? A gente brigava pra dizer qual é o melhor. Agora a gente vai brigar pra dizer qual é o fundo do poço. Tem uns indicados bem bons. Vai dar merda. Vai dar. Então, assim, é imperdível esse Clash. Não perca até o final do ano. Confira esse Clash. A última mensagem foi do Luiz Sérgio Pires. Disse o seguinte. Ele gostou do cast dos heróis para maiores. Ele sugeriu, Renatão, essa aqui é pra você, hein? Que fizessem filmes sobre o X-Force e o Carnage. O X-Force, até o final do ano passado, ele tinha o Jeff Wadlow. né, que é o diretor do Kick-Ass 2, sob contrato para fazer o filme. Ele até postou umas fotos de que seria a capa do roteiro. Esse ano os produtores da Fox revelaram que o grupo vai ser introduzido no Deadpool 3. Isso. Então eu queria que você falasse um pouco, Renatão. X-Force Carnage, conhece? Porra, conheço, claro. O X-Force eu concordo muito. Eu já tava achando que era a melhor escolha pra Fox no universo X-Men no momento. Porque já chega de bater nos X-Men, sabe? Já contaram a mesma história daquele mesmo grupo ali milhões e milhões de vezes. Já vimos o Ciclope mais velho, Ciclope criança, Ciclope perdido na timeline maluca deles. Então tá na hora de focar num outro grupo. E o X-Force é perfeito ali pra isso. Eles podem usar quem já foi apresentado, introduzir a X-23, que vai aparecer no Logan, né, que é o Wolverine 3. Então dá pra expandir ali e focar nessa equipe, que vai ser muito mais legal. Já o Carnage, eu tenho um pé atrás com o filme solo do Carnage, assim como eu tenho um pé atrás com o filme solo do Venom. No Venom, hoje em dia, eles colocaram o agente Venom nos quadrinhos, né, que é uma forma mais de anti-herói do Venom. Não é a mesma coisa com o Carnage, que é um psicopata maluco. Então, eu não sei se eu... Seria muito interessante, cara, mas eu não sei se funcionaria, não. Tá certo, muito bem. Agradecendo a todo mundo que mandou mensagem pra gente, quero agradecer também aos nossos seguidores do Canadá, Estados Unidos, Portugal, Indonésia, Angola. E este mês não tivemos acesso do rapaz do Paquistão. Puta que pariu. Eu acho que perdemos esse ouvinte. Puta merda. Cara, por favor, se você estiver ouvindo isso, dá um por favor, aqui. Mande uma mensagem. Só dá um... Sup, guys, por favor. A gente tá aqui na torcida pra que esteja tudo bem. Além de vocês, queria agradecer também vocês que estão em todas as partes do Brasil. Muito obrigado a todos vocês pela preferência. Nosso tema de hoje são os filmes de novembro, mês de muitas sextas-feiras. Sextas-feiras negras, né? Eu acordava toda segunda-feira e escutava na televisão que hoje já era Black Friday. Então pra mim todo dia era sexta-feira. Na teoria, este mês chegaram os filmes de qualidade. Aqueles filmes que eventualmente podem disputar prêmios, já começam a chegar no cinema. Assim como aqueles blockbusters de final de ano, que disputam os trocadinhos, né, nos milhares de feriados americanos que tem nessa época. Queria saber de vocês como foi o mês de novembro no cinema. O Maguinho já deu uma introdução dizendo que gostou. Maguinho, vou começar com você. Qual a relevância desse mês para o cinema 2016? Ah, cara, assim, muitos filmes, como você falou, né, começa a chegar filmes de muita qualidade. E esse mês, cara, teve repleto, assim, bastante filme legal. E nesse ano, que a gente sempre bate na mesma tecla, um tanto quanto meia boca, foi um mês muito relevante, assim. A gente consegue tirar aí, cara, eu consigo tirar aí uns 2-3 filmes que provavelmente relembraremos no nosso cast do ano inteiro. Eu acho que foi um mês muito interessante. Muito bem, Renatão, o que você achou? Ah, eu acho o mês de novembro normalmente fantástico, até porque é o mês do meu aniversário, então... tem um peso especial no meu coração. Cara, eu gostei bastante. Como você mesmo disse, é um mês que traz esse misto de inícios de filmes de premiações com esses blockbusters de final de ano. Isso mesclando sempre com aqueles filmes independentes que aparecem, sempre roubam, às vezes, o lugar no nosso coração. Porque às vezes esses filmes que chamam menos atenção são muito mais interessantes do que as grandes estreias do mês. Foi tudo muito bem mesclado, teve para todos os gostos. Retornos de grandes franquias, expansões de franquias, filmes de diretores consagrados voltando ao cinema. Então foi um beijo bem legal, cara. Eu gostei bastante. Vamos começar com a surpresa, pode ser? Pode. Eu tive algumas surpresas esse mês, mas eu vou começar perguntando pro Maguinho. Maguinho, você definiu nessa lista de filmes todos que tiveram esse mês, qual foi a sua grande surpresa em novembro? A minha grande surpresa, cara, é um filme nacional. Eu, como vocês sabem, eu gosto, né, represento bastante nosso cinema nacional. Ele tem vida, e muita vida, fora desse circuito da Globochanchada. E o filme que eu vou trazer para vocês é o filme Sob Pressão. Ele chegou sem muito alarde, mas quando chegou, cara, ele levantou uma discussão que invadiu aí Facebook, Fátima Bernardes, que eu nem sabia do que se tratava. Eu fiquei sabendo depois que o médico precisa, né, operar um policial ou um bandido naquela mesma hora, tem que escolher um. Enfim, essa é a premissa básica do filme, dá o ponto de partida para essa opressão. Cara, e aí a gente, cara, é convidado a testemunhar por um dia, né? Basicamente, é um dia inteiro, de 24 horas, um hospital de trincheira mesmo, um hospital de guerra. Aqui, na nossa cidade do Rio de Janeiro, que, enfim, estamos já há muito tempo numa guerra urbana. E aí, cara, nós conhecemos o médico-chefe, que é o Dr. Evandro, interpretado pelo Júlio Andrade muito, muito bem no filme. E ele precisa tomar uma decisão, né, rápida, depois que acontece um confronto em uma favela próxima. E aí chegam baleados praticamente ao mesmo tempo um policial, um traficante e uma criança vítima de bala perdida. E ele só tem dois centros cirúrgicos, dois lugares que estão aptos para fazer essa cirurgia. E aí que entra o plot principal do filme. Quem ele escolhe? Quem ele vai deixar? Todo questionamento conceitual, todo questionamento moral que o filme aborda, né, é um pano de fundo para um filme muito, muito intenso, um filme cru, onde eles põem toda a carência, cara, mas assim, mas a incrível bravura, cara, que esses médicos têm, né, de salvar vidas em situações completamente precárias. Entendeu? Que o nosso governo, não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, que é sofrível. Eu só, assim, se fosse botar um ponto que eu não curti muito, é como o filme ele é narrado, né? Como ele é filmado, é uma linguagem muito telenovela, muito minissérie da Globo, entendeu? Mas assim, nada que isso abale o filme, né? Ele levanta questões e discussões que, cara, dão um soco na nossa cara o dia inteiro, entendeu? Quem puder ver, não sei se tá passando ainda, estranho em pouquíssimas salas, mas me surpreendi e gostei muito. Sob Pressão é do Andrusha Waddington. É verdade. Não esqueci, não falou isso. E é um dos filmes que eu tenho na minha lista aqui, que eu ainda quero ver. Tá em pouquíssimos cinemas aqui em São Paulo, mas eu tô atrás dele. Renatão, sua surpresa do mês? Cara, a minha surpresa do mês foi um filme que eu fui ver basicamente enquanto eu aguardava, né, um outro filme. E se chama O Plano de Maggie, que é o Maggie's Plan, que é da Rebecca Miller. Não tinha tanto conhecimento da diretora, depois eu fui procurar. Eu lembro de ter visto A Vida Íntima de Piper Lee, que ela fez. Eu fui mais pelo elenco, quando eu tava lá esperando. Ela é estrelada pela Greta Gerwig, que fez Frances Ha, já comentei dela aqui no cast, eu gosto muito dela. Falei dela no Festival do Rio, que ela fez o Winner Dog, então... É a história de Maggie, que é uma jovem que resolve ter um filho sozinho. Ela tá meio que frustrada com o andamento da vida dela e ela resolve fazer uma inseminação artificial. Ela conhece um cara e vai usar o sêmen do cara. Mas ela não quer ter nenhum vínculo, quer criar a criança sozinha. Só que nesse meio tempo, ela se envolve emocionalmente, né? Ela se apaixona por um homem casado que tem uma aula com ela. Daí dá o desenrolar da vida dela. Ela começa um relacionamento com o cara, ela casa com o cara e ela vai arcando com todas essas consequências que ocorrem na vida dela. Pode parecer uma história simples, e é uma história bem simples, mas o que eu acho que é interessante do Maggie's Plan é exatamente o roteiro e a direção, especialmente dadas a esse elenco. O que para mim tem um peso especial é porque ele lembra muito os filmes de Richard Linklater. Eu gosto muito desses diálogos rápidos. Ele tem uma coisa meio antes do pôr do sol, sabe? Na questão de que tudo é desenvolvido pelo diálogo e é muito, tudo muito inteligente, sabe? É tudo muito plausível, tudo aquilo que os personagens conversam. E em especial me lembra o Linklater porque o cara que ela se apaixona é vivido pelo Ethan Hawke. Então eu gosto muito do Ethan Hawke, gosto muito de ver ele nesses papéis. Eu acho que ele fica tão à vontade, sabe? Tão solto. E o resto do elenco também é incrível, é com Bill Hader, que faz vários filmes de comédia, a Julianne Moore, então tem um elenco bem legal, tem uma história simples, tem uma história divertida e ao mesmo tempo bonita, e você vai passar uma hora e meia se divertindo com esse filme, que é uma agradável surpresa, é um agradável, talvez, estudo de roteiro. Eu acho bem interessante. Muito bem. O filme se chama O Plano de Maggie. Ô Maguinho, a minha surpresa do mês também é um filme nacional. O filme é Elis, o filme que estreou agora no final do mês. Você falou que é verdade. Vou confessar logo de cara que eu não cresci escutando Elis Regina, não conheço muito bem. Minha família escutava muito pouco, como a influência que a gente acaba tendo, né, nessa época. Muito dos pais, eu não tive muito essa influência, fui escutar depois de velho. Bom, o filme, ele é do Hugo Prata. Entre essas cinebiografias que a gente vê praticamente todo ano, né, dos artistas brasileiros que já faleceram, esse é o que eu mais gostei. A gente teve Cazuza, Tim Maia, teve um do Renato Russo, né, que é o Somos Tão Jovens. Nossa, esse é uma desgraça. Que também não é bom, pois é. Esse é o que menos parece montagem de cenas conhecidas daquele artista e que mais parece que vai contar a história da pessoa. É óbvio que você tem aqueles momentos videoclipescos, aquelas cenas do personagem cantando uma música famosa que vai ligar uma cena a outra. Isso tem, obviamente, como tem em todos esses filmes que eu falei. Mas aqui nesse filme é bem feito. Ele faz sempre uma mesclagem da artista cantando com alguma cena que tem um diálogo, e esse diálogo acrescenta a música. A escolha da música é muito boa pro momento do filme. Encaixa muito bem com a história. Aquela música tocar naquele momento encaixa com a história, isso é legal. Isso é legal você falar, porque normalmente... Não é aleatório. Normalmente eles pegam uma cena e jogam a música, né? É tipo assim, meio que o contrário da parada. Exatamente. Só pra ver se situar que ali foi meio que escrita aquela música, ou situar que existe aquela música. É. Ou que aquele personagem cantou naquele momento da vida dele, né? Me incomoda muito. O filme tem que passar muito rápido. No caso do Tim Maia é assim, mas... Não, nesse não. Muita coisa, obviamente, foi deixada de fora da história da Elis, que, assim, mesmo não conhecendo muito bem ela, eu sei. Não tinha como se encaixar tudo no filme. É muito difícil encaixar isso num filme que quer contar um período de 15, 20 anos da carreira dela. Eu fiquei triste porque, assim, músicas que eu gosto, de parcerias que ela fez, né? Que a Elis Regina fez com o Ivan Lins, com o Tom Jobim, ou com a Dona Irã Barbosa, por exemplo. Algumas dessas músicas e essas parcerias foram deixadas de lado. O filme foca nela, ela cantando, não ela cantando com alguém. Então, assim, músicas como Tira o Alvo, Águas de Março, que são clássicos dela, não são apresentadas no filme. Águas de Março você tem um pianinho tocando em um determinado momento, mas é muito discreto. Teve gente no cinema que acho que nem reparou. O filme tem um problema, tem alguns problemas graves. O final do filme é muito corrido, muito corrido. O diretor também ele evitou usar aquelas cartelas escritas. Sabe quando o filme acaba e o filme meio que te situa o que aconteceu depois daquilo ali, né? Uhum. Então a gente vê muito em filme de biografia aqueles textos escritos dizendo um pouco isso. Eu não acho que todo filme precisa, mas esse filme precisava, porque ele não informa exatamente o motivo do falecimento dela. Ele não informa nem o legado que ela deixou pra música. Ele optou no final pra fazer uma montagem até poética, bonita, mostrando a reação dos homens que passaram pela vida dela e tal, e como é que eles reagiram à morte dela. Um dos melhores momentos do filme é a relação que ela tem com o cartunista em fio. Culmina numa das minhas músicas favoritas da Elis, que é o Bêbado e Equilibrista. Ele tinha uma oportunidade muito boa de fechar o filme, acho que até com o Enfio homenageando a Elis de uma certa forma. A ditadura é tratada de uma maneira muito ruim, muito caricata nesse filme. Tem uma longa cena de interrogatório que, assim, dá vontade até de rir um pouco, porque é a pior cena do filme, disparada. A atriz principal com outro ator que não sei quem é, esse ator vive um militar. A cena é constrangedora de ruim. O roteiro quis condensar tudo em um diálogo. Muda de um tema pra outro, assim, de uma maneira muito rápida, muito banal. É muito mal filmado, é muito mal escrito, é muito longa. É muito ruim, assim. Não funcionou nem um pouco, sabe? Te tira completamente do filme. Ele quer condensar sempre. Tem um momento no filme que ela comemora, assim, o sucesso de um show. Depois ela leva uma lição de moral do Enfio sobre a ditadura. Aí depois ela chora, depois ela vomita. E depois ela revela que tá grávida. Tudo em 3 minutos. Mais 2 minutinhos falando, ele coloca o filme como o pior do mês. Quer apostar? Não, vai mudar de ideia. Vai indo. Tô contigo, por outro lado, assim, a cena que ela canta, Fascinação, num show que ela precisa recuperar a carreira dela e tal. A cena que ela grava o Bêbado e Equilibrista, como eu falei, são emocionantes. Arrancaram, assim, aplausos do cinema inteiro, com muita razão, aliás. Muito disso se deve à atuação da Andrea Horta, que tá muito bem, é uma atriz muito boa. Ela não parece fisicamente a Elis Regina, né? O sorriso da Elis Regina é inconfundível, e o sorriso da Andrea Horta é bem diferente. Algumas coisas, assim, me incomodaram na atuação dela, mas no geral, assim, ela tá muito bem. Eu convido até as pessoas a assistirem o clipe que passa durante os créditos do filme, que é, assim, é o momento que eu achei que ela tá mais parecida com a Elis. E infelizmente não é nem parte do filme, que muita gente já levantou e saiu. O filme vale assistir, é muito digno, é muito bem feito. O Tim Maia, eu li o livro, vi o filme, eu achei que não é digno do tamanho do artista, principalmente o Tim Maia, que tinha um tamanho bem representativo. Merecia um final melhor, mais fechadinho, mais coeso, mas no geral o filme entrega bem. E, assim, quem conhece pouco, como era o meu caso, ou não conhece da cantora, vai sair feliz do filme. Olha lá. Eu fiquei surpreso desse filme, você é surpreso. Também. Ficaram, Sérgio? Estupefato. Eu não esperava. Eu também, eu não pensava nem em ver o filme, mas enfim, curti. Maguinho, esse mês tiveram, como eu falei lá no início, grandes estreias. Dois desses filmes foram A Chegada, do Denis Villeneuve, e O Doutor Estranho, dois filmes que a gente chegou a falar em alguns casts. O Renatão falou da Chegada no cast do Festival do Rio. Sim. E O Doutor Estranho, a gente fez um cast só sobre o filme. Verdade. E eu queria saber a sua opinião sobre esses dois filmes, eu sei que você viu e gostou. Então, vamos pelo Doutor Strange. Depois de 13 filmes, 8 anos, sabe? Eu acho que não tinha melhor momento para inserir um personagem desse tipo, né? Com uma visão muito mais ampla do mundo. Faz com que o público já esteja ambientado com todo o universo que a Marvel vem expondo pra gente, com personagens bem menos complexos. E eu acho que, assim, chegou no momento certo, entendeu? Até pra um desfecho que a gente já imagina que vai ser épico em proporções estratosféricas desse universo, eu acho que o Doutor Estranho cai muito bem nessa leva de filmes da Marvel. Uma direção que eu achei boa. Visualmente, o filme é um dos mais belos que eu já vi do universo Marvel. E como que a indústria Light & Magic consegue conceber esse multiverso, esse universo paralelo, essa concepção baseada em caleidoscópio. Visualmente, é deslumbrante. O 3D funciona pra cacete. O IMAX idem, entendeu? As atuações, é o grande trunfo do filme, na minha opinião, coisa que a Marvel viu que ele precisava, por ser um personagem que eu nem conhecia, né, Doutor Estranho, nem nos games Doutor Estranho ele é famoso, entendeu? Então, e eu acho que, assim, deixa a porta aberta pra muita coisa legal que a gente vai ver ainda. Há quem diga que esses universos já cansaram um pouquinho, eu até acho que, sim, cansa um pouco, mas com estreia todo mundo vai ver, entendeu? Consome. E é isso, gostei muito do filme, cara. Muito bem. A Chegada... Enfim, gente, cara, A Chegada. Eu voltei pra casa e eu não dormi, cara. Eu fiquei sem dormir, não por, né, não porque é de terror, nada disso, mas porque a minha cabeça não parou. Eu fiquei na sala, sentado, até a última pessoa sair. Eu fui o último cara que limpava as salas, me pediu pra ir embora, porque, assim, eu fiquei sentado, extasiado, hipnotizado com a puta experiência que eu tive, cara. Caso o cara amigo ouvinte não tenha visto ainda, vocês podem até achar o filme não tão bom quanto eu achei. Já tô dizendo aqui que eu achei o filme foda. Mas com certeza, cara, eu garanto que a experiência cinematográfica, ela é no mínimo diferente, cara. Pra quem não conhece a história, rapidamente, do nada, 12 naves em formato de concha aparecem em diferentes pontos da Terra, e, cara, nada acontece, não ameaçam, ninguém sabe nada a respeito, o que eles querem, o que eles vieram fazer, e a partir daí são selecionados linguistas, físicos, cientistas, para tentar um contato e saber que diacho, né, esse povo que é aqui com a gente. Infelizmente, eu não posso contar muito mais que isso, porque já no segundo ato, o filme mostra muito mais do que esse simples plot, e acho que qualquer coisa que eu venha a falar aqui pro cara amigo ouvinte vai estragar a sua experiência. Eu acho que até a minha empolgação com o filme, que é gigantesca, vai atrapalhar também. É um digno exemplar de sci-fi que te leva e te traz questionamentos que há muito tempo um filme desse gênero, cara, não fazia. Um roteiro coeso, uma fotografia linda, uma direção do Villeneuve sempre precisa, Amy Adams maravilhosa, um filme que sabe exatamente aonde ele quer chegar. Escutem bem, cara, amigo ouvinte, ele vai te levar e vai te elevar a patamares absolutamente incríveis, cara. Então, A Chegada é foda. Foi o seu filme do mês, Magui? Vou fazer essa pergunta logo. Com certeza, é o filme do mês. Bem, foi o seu também, Renatão? Foi o meu também, cara. Ih, rapaz, já matamos isso, então. Já matamos a surpresa e os nossos filmes de mês. Eu não vi, infelizmente. Chegada tá na pô, minha lista. Pô, você não viu ainda, cara. Mas, assim, eu li a crítica da Patrícia Costa, nossa querida amiga Patrícia Costa, no Rota Cult. Publiquei no Facebook. Achei a melhor crítica que eu li este ano. Achei extraordinária. Eu viajei na crítica dela já. Imagina no filme que eu nem vi. A crítica dela foi um absurdo, cara. Absurdo. Ela teve um sucesso, né? Ela descreveu o filme. Teve sem uma falar sensibilidade. Nada. E teve uma sensibilidade em passar tudo aquilo que o filme teve, sabe? Que eu não vi críticos em nenhum lugar escrever daquela forma ou absorver a mensagem do filme daquela forma que ela absorveu, sabe? Foi de uma delicadeza e de uma sensibilidade, assim, muito, muito grande. A crítica dela é verdade. Foi muito, muito bem escrita mesmo e, cara, é exatamente isso. Você não vai esperando um filme de invasão alienígena nos moldes não. Que a gente tá... Mas eu acho que as pessoas... entenderam que não é independência. É, então assim, vá leve e, cara, deixa a mente aberta pra você embarcar, porque a viagem vai ser incrível. Então assim, eu convido vocês a lerem a crítica da Patrícia no site Rotacult, do filme A Chegada. Tô louco pra ver também. Acredito que depois que ver vai ser um dos meus filmes do ano também. Renatão, esse mês tiveram dois grandes diretores do passado, voltaram aos cinemas. Tô falando de Paul Verhoeven, voltou com o filme francês Elle, que é com a Isabelle Huppert. É um filme que eu vi também. E o Snowden, que é do nosso querido Oliver Stone, também de volta depois de muito tempo. Queria saber de você o que você achou dos dois. Paul Verhoeven e Oliver Stone voltaram à grande forma ou ainda estão devendo? Falando do El, eu tive o prazer de sentar no cinema para assistir o Paul Verhoeven depois de... sabe lá quantos anos, acho que deve ter uns 15 anos já. Eu achei legal, ele já começa com uma cena chocante, né, a lá Paul Verhoeven, quem conhece o trabalho dele, acho que meio que sabe o que esperar. Mas o que eu fiquei mais encantado com o filme é com a atuação da Isabelle Huppert, eu acho que ela tá incrível. É uma das maiores atuações que eu vi no ano, a história se envolve em cima dela, que é uma desenvolvedora de jogos de videogame, super firme e mantém tudo na vida dela, com rédeas firmes, sabe, cursos firmes. Ela é uma mulher de decisões e tudo mais, e ela sofre um ataque na casa dela, né? A casa dela é invadida e ela é estuprada por esse invasor. E isso muda a vida dela. Ela passa a ver tudo de uma outra forma e começa a correr atrás do cara que fez o ataque, né? Do seu estuprador. E o que é mais interessante são os caminhos que levam a essa busca. Eu não quero ficar levando aqui, que eu acho que esse é o ponto interessante do filme. É legal ver a maneira que o ataque afeta ela, sabe? A maneira que o filme brinca com isso, que é um elemento recorrente na narrativa. Ele mostra pontos diferentes da mesma situação, entendeu? Meio que na imaginação dela, ver como isso afeta ela e como isso trabalha na cabeça dela. Ou como isso muda ela como pessoa e a maneira que muda é totalmente diferente do que você já viu em diversos filmes dessa situação. Faz ela, né, evoluir como personagem, exorcizando passados e problemas que ficaram. Tudo aquilo leva ela a sentir alguma coisa, sabe? Algo que ela não sentia há muito tempo. Isso é uma visão interessante da história que é abordada nesse filme. Eu acho que o segundo ato, um pouco arrastado, o filme é bem longo. Eu acho que o segundo ato fica mais arrastado até a gancho pro terceiro ato e pro desenrolar da história, no desenvolvimento da história final. Mas é interessante. Eu acho que fica válido pela atuação dela em especial e por ser um ponto de vista diferente de uma história que a gente até viu outras vezes. Você espera que vá de um jeito, mas ela vai... Exato. Eu acho que esse é o ponto mais legal. É. Já o Snowden, eu tava com bastante expectativa. Não tive uma experiência ruim com esse filme do Oliver Stone. Eu tenho tido algumas experiências ruins com os outros filmes dele. Mas esse em si eu gostei bastante, em especial pelo elenco. Eu não lembrava que tinha tanta gente boa nesse filme. Tem muitos nomes conhecidos, até em participações pequenas. Logan Marshall Green, eu não sabia que tava lá. O Scott Eastwood tá lá. E Nicolas Cage, eu sabia que acho que no trailer aparece. Tem praticamente três cenas só ele. E super contido, né, cara? Caralho, faz isso. Sim, muito bem, muito bem. Eu falo, quando ele pega um bom diretor... Cara, outra pessoa, quem tá acostumado a ver o Nicolas Cage nos últimos, sei lá, 10 anos pessoalmente, é outra atuação, é outra coisa. Ótimo isso, em especial a dupla de atores principais, que é o Joseph Gordon-Levitt e a Shailene Woodley. Cara, como eu adoro a Shailene Woodley, ela tem um carisma nesse tipo de papel, sabe? Que ela passa e é impossível você não se apaixonar por ela, é impossível você não... Mas eu acho que ela tá ótima no filme e o Joseph Gordon-Levitt também. Ele gosta muito dele como ator, eu acho que o trabalho de voz que ele fez pro... Edward Snowden tá excelente, eu acho que ele se parece o máximo com o próprio Snowden, né, do que qualquer celebridade americana poderia tentar. Quando você vê um filme assim com conteúdo de política do Oliver Stone, né, você meio que deixa sua visão política na porta do cinema e entra, porque você sabe que o Stone vai te bater a opinião dele vai fazer aquela como a opinião correta, né? Como o lado correto da história. Então, eu não acho que você deva sair daquele filme acreditando que tudo ali é verdade e tomando a visão mostrada naquele filme como verdade absoluta. Uhum. Mas eu acho um filme interessante. Ele é um filme muito bonito, ele tem uma clareza, sabe? Uhum. Eu achei ele visualmente muito bonito, ele é um filme simples, eu acho que ele tem uma edição muito boa para sustentar a narrativa do filme. No geral, eu tive uma experiência positiva com os dois, não é o melhor trabalho deles, mas é o trabalho mais interessante em bastante tempo. Bem, eu queria falar do Snowden, porque assim, primeiramente, eu convido todo mundo a ver o Citizen 4, que foi o documentário que ganhou o Oscar em 2015 de melhor documentário, e que mostra, acho que com mais detalhes, algumas das cenas chaves que são apresentadas nesse filme do Oliver Stone. Segundo, assim, nem o maior fã do Oliver Stone vai discordar de mim, eu acho, quando eu digo que o filme é absolutamente irregular, como a maioria dos filmes do Oliver Stone. Algumas cenas são muito boas, outras são completamente irrelevantes. Infelizmente, algumas cenas importantes dessa história do Snowden ficaram de fora. Por exemplo, o porquê dele ter ido pra televisão revelar a identidade dele, depois da gente ver no filme, ele perder tanto tempo se escondendo. Como que de repente ele aparece na televisão, dizendo, eu sou o Edward Snowden, eu fiz isso tudo e tal. Todo esse debate dele em por que que eu vou pra televisão, por que que eu tenho que botar minha cara, isso é um dos melhores momentos do documentário. E eu acho que isso revela muito do verdadeiro Snowden. Infelizmente, isso ficou de fora do filme, eu acho que seria um dos grandes momentos do filme, na minha opinião. Outra coisa, quem vê o filme pode ficar com a impressão de que ele só tomou a decisão de revelar os segredos pra todo mundo e tal, porque ele foi ameaçado e porque ele teve a namorada ameaçada. Ah, eles estão me ameaçando, então eu vou jogar tudo pra imprensa. Não, não foi isso. E o filme mesmo, ele tenta te vender que ele é um jovem idealista e que ele fez isso porque ele queria fazer o certo, entendeu? E isso é algo que o próprio filme tenta te vender no primeiro ato. É, o filme mostra bem, ele tenta mostrar bem a transição dele, né? Ele entra com uma visão de patriota, né? Uma visão não desrespeitar o líder deles, né? O presidente, exatamente, no caso. Mas assim, o que o filme mostra, deixa bem claro, assim, que o que foi a gota d'água foi ele ser ameaçado. Entendeu? Sim, sim. Então, eu acho, Renatão, que isso transforma ele num covarde. Isso mata a ideia de que ele é idealista. Não, e ele perdeu um bom tempo construindo isso, né, cara? Pois é, ele vende muito esse personagem e depois ele, na minha opinião, destruiu. Então, eu acho que ele tem alguns problemas muito graves. Agora, dito isso, como diz o Renatão, Joseph Gordon-Levitt, absurdo, merecia ser lembrado em alguma indicação, em alguma premiação. Eu acredito que ele não vai ser, mas eu concordo. Não vai ser, mas cara, assim, o que ele fez com a voz nesse filme, a voz é o absurdo. Jeito dele andar, perfeito, perfeito, assim, eu achei absurdo tudo dele, mesmo porque eu vi o Citizen Four há pouco tempo de novo e assim, lembra demais. Agora, ele é um filme regular, ele é um filme que, pelo tema, ele pode ser muito pesado, o trabalho do protagonista é muito bom, é muito interessante, é muito necessário, mas assim, a melhor coisa do filme, o que mais me fez gostar do filme, é o que acontece na última cena do filme, que é absolutamente surreal. Não é algo novo. Provavelmente quem é fã de cinema já viu coisas parecidas. Mas é extremamente surpreendente. Me fez dar um pulo da cadeira. Eu achei, assim, absolutamente genial. O Renatão sabe o que eu tô falando. Sei. Eu acho que quem viu o filme sabe o que eu tô falando também. A última cena. Absurda. Eu gostei do filme, mais do que desgostei, por causa dessa última cena. Snowden, se você puder, vai ver. Enfim, manda a opinião pra gente. Maguinho, vamos pro que o nosso público gosta, que é o pior filme do mês. Qual foi a grande draga desse mês, na sua opinião, e por quê? Baseado no que eu vi, não teve um filme pior, cara. Mas assim, como a gente tem que escolher... Olha que teve, hein? Pior filme do mês que eu vi é... Pequeno Segredo, vamos falar do nosso... Foi sim, cara, foi sim. E eu vou falar com total isenção de causas e motivos. Nossa, enfim, indicado ao Oscar, mano. Vamos falar do nosso indicado, quer dizer, indicado não, deixa eu reformular. Vamos falar do filme que o Brasil escolheu, né, pra mandar para a pré-seleção, deixando pra trás o, já vou dizer aqui, já falo sempre que eu posso, o absurdamente melhor Aquarius. Como todos já sabem, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, ele é baseado em uma história real da família Schumann, né? Aquela família de Santa Catarina que já viajou, deu volta ao mundo, né, em seu barco e tal. E o filme, basicamente, ele pega um recorte da vida da Heloísa Schumann, né? E da filha adotiva, a Cat. E é uma história, cara, dividida em três narrativas, né? Onde as três histórias, elas têm um segredo E as histórias se cruzam, se convergem para virar um grande segredo. Então, assim, já começa por aí. Não tem pequeno segredo. É o grande segredo, tá? Já começa por aí. É, o longa, ele escolhe ser um drama bem triste. Só que eu acho assim, para você ser um drama, você tem que ter os três atos muito balanceados. E nisso, o filme peca demais, entendeu? Ele é totalmente, isso na minha visão, totalmente desestruturado, cara, na sua narrativa, entendeu? O filme tem três núcleos, né? Em Santa Catarina, um no Pará e um na Nova Zelândia. Tá longe pra cacete. Caramba. Em vários momentos, cara, os núcleos funcionam, ora não funcionam. A montagem prejudica demais, porque você tem que tentar entender, porque ela se converge de uma forma não linear. É como se fosse a montagem complicada da Garota no Trem, que é uma montagem complicadíssima também para você entender o cerne, né, da história inteira. Como eu falei, as atuações nos núcleos, a mesma coisa, ora elas são boas, ora elas são, nossa, são péssimas, de dar vergonha alheia. O script, né, em inglês, pros estrangeiros, é ruim demais, o texto é muito ruim, cara. O Aaron Shand, que faz o Robert, ele é muito ruim, ele é muito ruim. Cara, sabe? Eu achei isso no trailer, que ele era ruim. A Fiona Flanagan, que quem não conhece, é uma senhorinha que fez a das madrastas, ou uma das empregadas dos outros, do filme com a Nicole Kidman. É, ela tá super apagadinha, com um textozinho também raso. Quem brilha é a Julia Lennert, tá muito bem no filme. As meninas, que é a Mariana Goulart, nossa, tá péssima. Ela é uma das principais do filme, que é a Cat, ela tá muito ruim. E um filme de drama, aonde o seu principal objetivo, que é você emocionar, ele não te emociona, é sinal de que ele tá muito errado em sua estrutura, entendeu? Então, assim, é uma pena, porque a ideia do filme é bem interessante, entendeu? Você contar essa história real baseada em três narrativas. Uma coisa também só que eu quero falar, que assim, me incomodou muito, a fotografia, ela em muitos momentos ela é linda, né? Ela é muito bonita, mas assim, cara, é a mesma paleta de cores no Pará, em Santa Catarina e na Nova Zelândia. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Não muda, aquela paleta meio cinzenta. Pode ser que a ideia seja essa, né? De um filme triste, então é tudo igual. Com certeza, já vou adiantar e vocês me cobrem no final do ano. Ele nem vai ser pré-selecionado. Então a gente vai dormir com mais essa. Pô, eu até ia ver, mas não vi críticas boas do filme também, não. É, mais um indicado furado. Bom, beleza, isso aí é a opinião do Maguinho do Pequeno Segredo, certo? Pior filme do mês pra ele. Renatão, por favor, qual é o seu pior filme do mês? Meu pior filme do mês, eu tô me perguntando esse mês inteiro por que eu assisti. Eu não sei, cara. Então, eu também te pergunto, por que você assistiu isso, cara? Eu não sei. Era um dos candidatos à ratoeira esse filme. Eu tô ligado, cara. Eu acho que foi por isso. Eu precisava de alguma coisa ruim. Eu não sei, eu não sou mais o mesmo depois da fada. Isso que eu ia falar. Olha o que a ratoeira faz com a gente. Eu precisava de uma coisa ruim. O cara pensa assim, nada vai ser pior do que a fada. Eu aí precisava consumir uma coisa ruim. Fantástico. Invasão de privacidade. Ah, Pierce Brosnan, honestíssimo. João Moore, diretor do Duro de Matar 5, aquele que ninguém lembra. Puta que pariu, é verdade. Não, olha a filmografia do João Moore. O Voo da Fênix, A Profecia, Max Payne, Duro de Matar 5. Nossa. E agora Invasão de Privacidade. Pô, caiu nocauteado, cara. Nem levanta. Nem abre com Fale-nos. E o idiota foi lá assistir. É, o filme conta a história do Mike, um piloto e empresário. Ele desenvolve softwares e coisas para empresas aéreas, né, e tudo mais. E ele tem uma família dos sonhos, né? Tem a esposa, tem a filha. Ele vive embarcado nessa tecnologia, né? Um cara muito rico, então tem aquela casa inteligente. Hoje é tudo comandado por tablet, coisas assim. E ele acaba, durante uma apresentação de um software novo na firma dele, ele tem um problema e ele é salvo por um estagiário de informática da empresa. E ele convida esse estagiário para ir na casa dele para fazer uma melhoria no Wi-Fi dele. Isso ele se identifica com o rapaz, ele acha ele um jovem, talentoso, inteligente e que tem futuro na empresa. E só que esse rapaz, na verdade, ele é um hacker e que fica obcecado pela família dele, do Mike, em especial pela filha do Pierce Brosnan. Ele cria uma obsessão por eles, começa a stalkear eles. E a partir daí, o filme desanda de um jeito que eu não vejo desandar desde a fada, mas é foda. Parece filme dos anos 80, esse plot. Cara, a maneira... É um plot que você já viu mil vezes. É. Só que esse elemento de ele ser uma parada digital, né? Agora o stalker, a pessoa, né? O cara com tem essa obsessão, ele pode acessar você em qualquer momento, ele pode te achar em qualquer momento, ele pode divulgar coisas suas na internet. Isso não é o Snowden que você tá falando, não, né? É outro, não, não. É outro filme, tá bom. Antes fosse. É interessante isso, você talvez abordar essa premissa de uma maneira mais correta. Tem até uma cena que o Pierce Brosnan tá no carro dele, ele dirigindo dentro de um túnel e falando um monte de merda pro cara. E o cara vai lá, tá bom, vem pegar. O cara vai lá da casa dele e ativa os freios do carro. E ele sofre um acidente. Tipo, o cara tá com um puta carro esporte a mais de 100 km por hora, sofre um acidente dentro do túnel, capota com o carro, e na cena seguinte ele chega na casa dele com um arranhãozinho assim no Mas ele é Bond. Na bochecha. Meu irmão, nem no Bond ele fazia isso. Ele é Bond e o diretor é duro de matar. Olha a química. Assim. Olha a química. James McLean agora. Porra. Renatão, e aí é daí pro fundo do poço, né? Daí é o final do poço. Fora que a maneira que o filme mostra o hacker, a visão que eles têm de um hacker, parece que é, sei lá, o pessoal do início do final dos anos 80, início dos anos 90, que tá descobrindo a internet. Aí fala, olha só, eu acho que todo hacker é assim, fica no escuro, com vários monitores e... É esquisito. Não é, cara. Você quer ver como é que é um hacker esquisito? Você assiste o Mr. Robot. Aquilo ali é tipo um plágio escroto e tudo que não é um hacker hoje em dia tá representado ali. O filme é uma sequência de vergonhas alheias. Meu Deus. É pessimamente escrito. Nada, nenhum diálogo soa como verdadeiro. As atuações, não preciso nem falar delas, o elenco de apoio é totalmente péssimo. O Pierce Brosnan tá lá só pagando as contas. Eu tava assim assistindo o filme, eu pensei nisso. Ele é tipo um acidente de trem. Ele vai piorando e eu não consigo parar de ver, sabe? Nossa. Eu não consegui tirar meus olhos daquilo. Foi tipo horrível, foi uma experiência horrorosa. O filme é mais desgraça. Enfim, invasão de privacidade, o Renatão achou o pior filme do mês. O meu pior filme do mês, eu não vi esse filme, mas eu vi um filme que eu tinha uma expectativa muito grande, como o Renatão e o Maguinho sabem. Foi o meu pior filme do mês, Jack Reacher Sem Retorno. Pô, Marcelinho, você falou dele, cara, na expectativa. Decepção. Né? Pô. Não, olha, esse filme, ele recebeu as piores críticas do ano nos sites lá de fora. Antes dele chegar aqui, né, não tinha lido nada dos críticos daqui. Eu li os lá de fora, eles detonaram. Não teve um que falou bem do filme. E eu falei, cara, não é possível. Os caras não gostaram do primeiro. Porque o trailer não é ruim, cara. O trailer é horroroso. É mesmo? Eu não achei tão ruim. Não, o trailer é muito ruim. Quando eu vi o trailer, eu falei assim, rapaz, aí tem. É. Mas aí eu li as críticas, eu falei, será? Nossa, eu gosto do primeiro filme, cara. Primeiro que é honesto, do Christopher McQuire. Tem diálogos muito legais, o personagem é legal, a história é boa, ela te prende. Eu já vi o filme 3 vezes, o primeiro filme. Você vê, eu gostei muito do primeiro filme. Primeiro é muito achei bom. Um filme cabeça, é um filme inteligente. Você acha que você já entendeu, ele vai e volta, e você tem que ficar ligado muito no gestual dele. Ele não pega na sua mão. Não, a história. De maneira nenhuma. Tudo que o primeiro filme é, esse... Não é. O filme é dirigido pelo Edward Zwick. Assim, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que é um bom diretor. Sim. Fez o Coragem Sobre Fogo, que é um filme que eu gosto muito. Pô, fez O Último Samurai, com Tom Cruise, que é um filmaço. É ele mesmo, é. Tem um filme dele, que é um filme menor, mas que é um filme muito bom. Eu já vi também umas 5 vezes. Um filme chamado Amor e Outras Drogas. Que bem legal. É muito legal esse filme. Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal. Pois é. É um filme muito bom. Assim, bem legal. Até a recomendação. Eu falei, cara, o Edward Zwick vai fazer um filme bom, né? Possível. Ele nunca fez um filme ruim. Você já vê que tem algo errado com o filme pela maneira que o filme apresenta ou reapresenta o personagem. Nossa. Logo no início, o filme cria toda essa aura em volta do mito de quem é o Jack Reacher, que é uma coisa que o primeiro filme faz também. Só que esse filme, ele começa mostrando que ele é muito bom de luta, mas você não o vê lutando. Num café, né? Num diner. Na verdade, você vê que o que ele fez ali, aquela cena que era pra apresentar ele, o que você tira dessa cena é que ele tem as costas quentes, porque o exército encobre as missões especiais que ele faz. Então, assim, o que o primeiro filme fez muito bem no início, que é um diálogo. É um diálogo das pessoas falando, né, algumas coisas do que ele fez, e de repente ele entra na sala, não, espantado. A introdução do primeiro filme é um absurdo. A é cena espetacular. Do tiro... Exatamente. A maneira que ele é chamado, né? O cara só escreve Jack Reacher. Aí todo mundo, cara, quem é Jack Reacher? Pois é, não, então... e tudo isso, e aí você vai ver o diálogo, né, que é feito e tal. É. Cara, é muito boa. Nesse filme, não. Nesse filme, já de começo, já foi jogado. Mas aí eu falei, bom, vamos lá, né, cara? Já tô aqui. Não é possível que seja tão ruim. É muito ruim. O filme tem 2 horas que não passam. Não passam. O filme não sabe pra onde vai. Uma coisa legal do Jack Reacher, do personagem Jack Reacher... Aliás, a coisa mais interessante nele é o fato dele ser solitário. No primeiro filme, você vê, ele desconfia de todo mundo. Ele desconfia de tudo que tá acontecendo. Ele gosta de dizer, mais de uma vez, que ele não é o mocinho, e ele não é mesmo. E é difícil olhar pro Tom Cruise e não ver o mocinho, mas no, ele te convence no primeiro filme que ele realmente não é. Ele faz coisas que você fala assim, cara, é, realmente, né? Isso é meio questionável. Tudo isso é jogado fora nessa continuação. E o pior, eu não sei se o Tom Cruise deixou, eu não sei por que que ele deixou, eu não sei como ele deixou, mas ele parece, assim, um mero coadjuvante no próprio filme. Porque eles emparelharam ele com a Kobe Smulders, que é uma excelente atriz, uma boa atriz, e ela parece estar mais no comando do que ele. Botaram uma história muito chata sobre a filha, uma possível filha dele. Cara, virou um road trip de família. É, exatamente. Pior subplot possível pra um filme desse. Que você, se você literalmente tirar ele do filme, ele melhora demais o filme. Meu irmão... E tem uma coisa, cara, você não acredita. O filme te vende uma parada de um jeito. O filme inteiro. No terceiro ato, você descobre a verdade sobre aquela história da garota, da filha. E é um grande foda-se, né? Não faz o menor sentido tudo que você viu no filme. É um grande foda-se pra tudo que você viu. Se você voltar e você falar assim, cara, o modo todo dela agir no filme, sabe? Olha, vou te falar, cara. A história é chata. A história mesmo, a história do filme, né, que... Isso é só um mero subplot. A história do filme é muito chata, é muito previsível, é cheio de vai e vem, que não vai pra lugar nenhum, não acrescenta muito. Tem um personagem até que, ele é importante, ele entra no filme, ele morre do nada e as pessoas simplesmente cagam que ele morreu. Antes o Jack Reacher tivesse ficado realmente sem retorno, porque, meu amigo, Tom Cruise, essa franquia você conseguiu afundar. Então, assim, não adianta trazer diretor amigo, não adianta mais nada. É uma pena, porque era um personagem interessante. Pá de cal, Marcelinho? Pá de cal total. Ô, Renato, você escreveu uma crítica belíssima sobre o filme. Você foi até mais positivo do que eu tô sendo. Ah, obrigado. Quer falar alguma menção sobre Jack Reacher? É, concordo exatamente tudo que você falou. É, essa questão do subplot dele da filha, pra mim, é um grande peso. Ele atrapalha o andamento da história, atrapalha a evolução de alguns personagens, em especial o personagem da Kobe Smulders, que eu acho que tinha muito potencial na história. Se fosse só os dois, teriam um potencial talvez maior de desenvolvimento, porque ela é uma mulher que trabalha em equipe, ele é um cara que trabalha sozinho, isso é até um pouco explorado, eu acho que seria mais legal. O que já me atrapalha nos dois é aquela introdução deles, de como eles se conheceram, ele indo atrás dela pra chamar ela pra jantar, aquilo ali me incomodou pra caralho. Aquela introdução deles, assim, conversando por telefones e dois adolescentes e... Aliás, esse filme demora demais pra começar, cara. É, demora muito. E tudo aquilo ali pra mim, cara, Christopher McQuarrie fez uma falta que vocês não têm ideia, cara. O elenco de apoio também, nossa senhora. Sim, não, tudo nesse filme é intolerável. Então eu convido vocês a lerem a crítica do Renatão do Jack Reacher Sem Retorno, também no Rota Cult, muito legal. Muito legal a crítica, né? Muito legal. Maguinho, teve um filme esse mês que eu achei que ia ser um filme muito ruim, e você foi ver, e você falou bem do filme. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. Horizonte Profundo, Desastre no Golfo, do Michael Bay genérico, Peter Berg. Não, ele é melhor que o Michael Bay, eu tô zoando. Com o Michael Wahlberg. Vamos lá, fala pra gente aí. Eu gostei do filme do Peter Berg. Assim, tem uma proximidade com o Mark Wahlberg, né? Muito legal, cara. Assim, em filmes como O Grande Herói, né? O Patriot Day, que vai estrear ainda, que é sobre o atentado na Batona de Boston. E parece esse, legal, hein? Né? Parece legal, cara. E esse Horizonte Profundo. Que, além do Mark Wahlberg, tem o Kurt Russell, tem a Kate Hudson e tem, cara, John Malkovich, que sabia que ele estava neste raio de filme. Esse filme, cara, ele trata das últimas horas, né, na plataforma de petróleo, que foi quando? 2011? Não sei. Explodiu, né, e ficou vazando o óleo por uns 2 meses, cara, e causou um desastre ambiental aí absurdo, né? Mas o filme, cara, ele faz uma escolha. Ele escolhe ser um filme catástrofe. Ele escolhe não abordar as consequências que o desastre faz, né, com o oceano e tal, com a vida marítima e tal. E sim, como eu falei, ele aborda as últimas horas na plataforma. Eu só queria só dar um adendo rapidinho, que quando eu vi o filme, eu falei, cara, mas porra, por quê? Ele tinha que ter abordado isso, porque é uma coisa muito séria, 2 meses de vazão, tiveram consequências absurdas. Eu acho que a gente tem que analisar o filme que a gente viu, cara, e não o filme que a gente queria ver, entendeu? Eu queria ver essa parte, mas o filme não me apresentou, então ok, vamos nos centrar no que o filme se baseia a ser, entendeu? E nisso, cara, o filme faz muito bem. A começar pelos 2 primeiros atos, que é onde o diretor faz muito bem, cara, com muita coerência. Ele passeia no dia a dia da plataforma, né, como ela funciona, como eles trabalham, cara, sabe? E assim, ele consegue expor os conflitos, cara, entre o chefe da empresa e os funcionários de uma forma que abre caminho, cara, para ótimas atuações, tanto do Kurt Russell quanto do John Malkovich. E além do Mark Wahlberg, que é o fio condutor da história, o cara que move tudo, né? O filme explica, cara, muito bem as causas de como acontece a explosão, sabe? Então você entende, é bem didático, você entende mesmo, sabe? Ele se preocupa a te explicar e é muito coerente, assim. No terceiro ato, que aí, cara, aí, ok, esquece o que aconteceu, não tem nada de novo, né? É clichê amontoado atrás de clichê de filme catástrofe que a gente já conhece, mas que, na minha opinião, não tirou o mérito do filme. Uma coisa que eu queria citar também, cara, antes que eu esqueça, é a belíssima reconstrução que eles fazem da plataforma real, com imagens reais mesmo, né? E com a criação dela em CGI, cara, que é tão imperceptível, cara, que deixa ainda mais crível, entendeu? O resultado final, assim, é um filme que achei bem legal, cara. E é engraçado, né? O filme escolhe ser catástrofe, mas o início e o meio é melhor do que a catástrofe em si. Sim. Mas é legal, cara. Gostei e vale ver. Então o filme se chama... Horizonte Profundo. Horizonte Profundo é o novo filme do Peter Berg. Ô, Maguinho, o Renatão, como sempre faz todo mês, ele é o cara que vê os filmes mais desconhecidos. Sim, é verdade. Mais inacessíveis do mês, sempre, né? A gente sempre fala, ele pega aquele arco-íris, né? E aí dobra a esquerda. E entra em salas, assim, que a gente nem imagina que estão passando filmes. Então esse mês, como não poderia ser diferente, o Renatão viu 2 filmes que deve ser interessante. O Renatão é muito fã desse diretor. O filme se chama A Luz Entre Oceanos, do Derek Cianfrance. E o Indignação, do James Shimas, que são 2 diretores bem promissores de Hollywood, né, Renatão? Fala um pouco desses filmes pra gente. São bons e valem a pena? São 2 filmes bem, bem interessantes. Falando primeiro do A Luz Entre os Oceanos, como você mesmo disse, eu gosto muito do Derek Cianfrance. Quem conhece o trabalho dele é com O Lugar Onde Tudo Termina, Namorados Pra Sempre. Ele trabalha muito bem os atores dele, filmes que desenvolvem ao redor dos personagens. São personagens fortes, com histórias fortes e passam por situações muitas vezes do extremo. E isso não é diferente no A Luz Entre Oceanos, que conta a história de um zelador de farol, que é vivido pelo Michael Fassbender, que poucos dias antes dele assumir esse trabalho, que seria um trabalho temporário, cuidando de um farol numa ilhazinha, né? Ele conhece uma mulher, que é a Isabel, que é vivida pela Alicia Vikander. Eles meio que se apaixonam e começam a trocar cartas. E ficam nessa situação, trocando cartas, e até que ele volta pra cidade, encontra com ela, eles têm um encontro, ele pede ela em casamento, e ela vai morar com ele no farol. E lá eles vivem uma bela vida de um casal apaixonado, de uma forma belíssimamente retratada, especialmente por esses 2 grandes atores que entregam grandes atuações, em especial para mim, Alicia Vikander, que não tá fazendo nada errado até o momento. Você não pega um papel dela, um filme dela, onde ela não se destaque pela sua atuação. E eles tentam engravidar, eles falham, né, nessa tentativa, a partir do momento que ela perde o bebê 2 vezes, até que eles encontram um barco naufragado, um bote, né, à deriva, e eles salvam um bebê desse barco, e eles resolvem adotar aquele bebê, né, dizer que o bebê é deles, que dá o peso dramático para a história, as consequências que eles têm após assumir aquela criança. e o peso que eles carregam com essa escolha. É um filme baseado num livro que eu acho que ele peca muito para mim nos clichês que ele coloca para a história. Como ele é um dramalhão desse, de romance e tudo mais, ele sabe... Parece meio brega, Renan. Exato, cara. Essa é a palavra que eu tava enchendo a boca para falar. Ele é brega. Ele é brega, ele soa brega. Mas eu acho que as atuações são tão espetaculares que vale. Ele tem uma fotografia linda, ele utiliza muito bem as paletas de cores, é uma direção de arte espetacular, toda questão do figurino, a fotografia deles para pegar as cenas do farol com o pôr do sol, é tudo muito bonito. E os atores são incríveis, mas ele é brega, ele é um filme brega que funciona no que ele se propõe, que é emocionar com a história. Não deixarei de recomendar. Já o Indignação, ele é um longo também baseado num livro do Philip Roth. Ele é uma reflexão sobre umas repressões, né, morais e sexuais dos Estados Unidos dos anos 50. Que a gente acompanha um jovem que é vivido pelo Logan Lerman, que é um jovem ator que eu acho muito bom. Ele é um jovem judeu, né, de família judia clássica, que ele consegue fugir da guerra indo estudar em uma faculdade cristã. Então, todos esses conceitos, né, todos esses conceitos de como era puritano os Estados Unidos naquela época, essas questões morais e as questões religiosas são explorados nessa faculdade e são postas em xeque por personagem que desenvolve a partir do momento que ele se envolve com uma colega da faculdade que é vivida pela Sarah Gadon, que fez o 11-22-63, aquela série do James Franco desse ano. Ele é um filme ok, tem uma mensagem interessante para abordar. Ele demora um pouco para desenvolver essa mensagem. Tem uma coisa que você comentou, o Marcelo, no início do cast, da cena de interrogatório do Elis, que você achou fraca, muito mal escrita e tudo mais. Nesse filme, você ficou falando, só fiquei lembrando disso. Nesse filme, pra mim, tem o melhor momento do filme, que é uma cena longa de aproximadamente uns 15 minutos, onde o personagem dele tem um encontro com o reitor da faculdade, onde eles têm um forte diálogo, né, que seria apenas um diálogo entre um aluno e um reitor, que acaba se transformando em um interrogatório do reitor com o aluno sobre todos os questionamentos que esse aluno vem levantando na faculdade. É um bate-volta, né, dele com o ator Tracy Letts, que eu não conhecia. E ele... Sim, muito bom ator. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, é uma cena que representa totalmente a mensagem que o filme queria passar. Tá bem representado nessa cena. É uma cena, pra mim, que vale o filme e vale você assistir. São 15 minutos de maestria no roteiro e de atuações fora da curva. O filme se chama Indignação. Vou falar rapidamente de dois filmes também, antes da gente ir pra Ratoeira. Um filme que também estreou no começo do mês se chama 13 Minutos. É o filme do Olivier Rispiegel. É o diretor de A Queda, aquele filme alemão que fez muito sucesso. Esse filme também tem a ver com Hitler, a história de um rapaz que resolve assassinar o Hitler sozinho. Ele não tem complô com ninguém, absolutamente ninguém. Ele é um músico. E o filme inicia com o complô, né? A maneira que ele tenta matar o Hitler. Por apenas 13 minutos ele erra o alvo. E ele é preso e o filme é contado parte em flashback, parte dentro da prisão, e aí você vai descobrir por que que ele desejou matar o Hitler. Isso, assim, antes até do Hitler invadir a Polônia, antes até de todo o Holocausto, ele poderia ter impedido tudo isso. É uma história real, obviamente. Os atores estão muito bem, não tem nenhum ator, assim, conhecido, né? Nenhum alemão muito conhecido, mas é um filme muito interessante, diferente. Eu só achei que o filme, por ser baseado numa história real, você, obviamente, já sabe como é que ele vai terminar, e eu acho que o diretor ele não quis surpreender muito nessa questão, mas vale dar uma olhada. 13 minutos, passou no festival, na mostra aqui de São Paulo. Eu vi na mostra, mas ele estreou agora em novembro. E o outro filme que eu queria falar foi o meu filme do mês, por isso eu vou falar dele. Vocês já falaram de vocês, que foi o mesmo filme, aliás, A Chegada. E o meu foi Um Estado de Liberdade, que é o filme novo do Gary Ross. eu acho ele melhor roteirista do que diretor. Ele dirigiu A Vida em Preto e Branco, que é um filme muito interessante, Seabiscuit e o primeiro Jogos Vorazes. O filme é estrelado pelo vencedor do Oscar, Matthew McConaughey. Uma história real também, vive um fazendeiro do sul americano. Ele decide desertar do exército, né, durante a Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão, para proteger a família dele e para proteger as terras dele. E enquanto ele tá fugitivo, ele descobre que ele não é o único fugitivo e que as pessoas fugiram pelo mesmo motivo dele, por não acreditar no governo e por não fazer o que exatamente que o governo exigia. Só que a maioria dessas vítimas, ao contrário dele, são negros. Então, assim, eventualmente o Matthew McConaughey se torna uma espécie de Robin Hood, acaba liderando o grupo, né? Esse grupo de fora da lei. Eles derrubam o governo, estabelecem um novo estado, tá aí o título do filme, Um Estado de Liberdade, e eles criam esse governo utópico, que é muito interessante, a maneira que eles pensam a sociedade. Tecnicamente, é o filme perfeito. Ele parece ser um filme muito mais caro do que ele foi. Alguns críticos reclamaram muito do ritmo do filme, da abordagem histórica dos fatos. A Patrícia Costa escreveu sobre esse filme. Ela foi uma das coisas que ela criticou. Eu até concordo com ela em algumas coisas. Até fica a dica aí de ler a crítica dela. Ela tá super certa. Só que eu gostei disso. Nada disso me incomodou. Pelo contrário, eu recentemente ouvi o Dança com Lobos. Tem uma versão de 4 horas do Dança com Lobos, que não foi, é uma versão não lançada no cinema, que é o filme do Kevin Costner, que ganhou cacetadas de Oscar. E ele tem vários paralelos com esse filme. Tem várias coisas que me lembram demais, assim, esse filme. Por que que eu gostei desse filme? Por que que ele foi meu filme do mês? Primeiro porque ele, assim, é um filme bem diferente do que eu imaginava. Quando você acha que você sacou o que que o filme vai te falar, pra onde ele vai, o filme te surpreende. Ele avança no tempo, ele segue uma outra linha narrativa, ele apresenta um personagem novo, ele tem diálogos muito bons, ele tem frases que eu achei bem marcantes. Eu gostei principalmente, assim, da abordagem que ele faz da guerra. A questão da revolução que ele faz pra libertar o lugar onde ele vive é absolutamente genial. A conclusão que o filme chega sobre a inocência das pessoas que lutam, mesmo quando você vence, mesmo quando as suas ideias estão no lugar certinho, mesmo quando você luta por algo que você acredita, mesmo assim você é derrotado. E isso é uma coisa que eu acho muito diferente. E só isso, só esse fato, já faz esse filme, pra mim, um dos filmes mais necessários desse ano. Enfim, eu fiquei meio decepcionado que muita gente não gostou do filme, a maioria dos críticos. Eu confesso que não vi muita gente que tenha visto o filme. O Renatão, depois eu quero ouvir ele, porque ele viu. Eu acho que o filme não encontrou o público nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Acho que ele aborda alguns temas muito difíceis. Alguns desses temas são bem universais. Alguns desses temas são muito específicos dos Estados Unidos. A questão da insistência em seguir com a Constituição caduca. Nos dias de hoje, permitiu que um candidato à presidência fosse eleito, mesmo não tendo a maioria dos votos, só por causa dessa Constituição. É uma coisa que o filme aborda. Eu recuso essa afirmação de que é um filme sobre racismo. Aliás, tem até uma frase no filme que o próprio protagonista deixa isso bem claro. Ele fala assim: não é para nós, negros, brancos, ricos, pobres. É pra todo mundo. É, até porque o diferencial é o grupo dele, que é formado por negros e brancos. Pois é, exatamente. Afinal de contas, assim, não existe ou não deveria existir lei pra minoria. Lei é lei. Lei é lei. É pra todo mundo. Bate na questão em busca de direitos iguais para todos. Exatamente. Independente da questão racial. E não é nem o direito dos negros, o direito dos brancos, mas você tem direito de fazer o que você quiser, tem direito de fazer suas escolhas, direito de seguir a vida da maneira que você quer. Eu acho que essa é meio que a mensagem do filme, acho que é mais ou menos isso que você também visualizou. Mas eu vou te falar que eu acho que esperava um pouco mais do filme, cara. Eu acho que, assim, ao meu ver, sabe? Eu acho que a mensagem, ele, pra mim, ficou muito em discursos de impacto, sabe? Muito dividido, assim, em vários discursos motivacionais que servem pra levantar e mostrar o porquê eles estão lutando e o porquê daquela mensagem. Mas, sei lá, depois do terceiro discurso, tu já fica, ok, em vez de fazer isso em discurso, a gente não faz isso na história, sabe? De uma outra forma. Não sei. Eu acho que ele é um filme que ele vai pra muitos lados. E eu acho que a mensagem que ele deixa pro final talvez não seja a melhor mensagem, a mensagem mais coerente. Eu sinceramente acho que é uma coisa proposital. Assim, é um filme que me fez sair do cinema com vontade de falar mais sobre ele, que eu acho que é uma coisa rara. Ele traz alguns conceitos, assim, até sobre a política do Brasil, que é legal de comentar. Ele tem seus problemas, principalmente no terceiro ato, como eu falei, que eu acho que, como eu falei, diminui a mensagem. Não é um filme perfeito. Acho até que é um filme de momento. Eu tava no momento que eu vi o filme e ele dialogou bem comigo. Mas eu acho que as pessoas deviam dar uma chance pro filme, pro bem ou pro mal. como o Renatão falou, pode ser que não seja tudo isso que você acha, mas me fez sair do cinema com uma visão diferente sobre alguns temas que eu acho que são atuais, me fez repensar alguns temas, a minha posição, a minha opinião. Mas enfim, boas atuações, é um filme que eu acho que vale dar uma olhada, assim. Então, a gente cobriu tudo, gente? Eu acho que sim, né? Falamos de muita coisa. Só faltou um filme, que foi o filme que quem tá ouvindo a gente já deve ter adivinhado, que é A Ratoeira. É isso que eu ia falar. O público deve estar assim, mas cacete, vocês não vão falar desse filme. Vocês esqueceram e tal. Não, amiguinhos. Agora tá na hora de a gente pegar o chapéu seletor e a gente vai descobrir pra que casa de Hogwarts Marcelo Cipreste irá parar. Agora, olha só, antes só de ir pra Ratoeira, eu queria perguntar pra vocês, muito brevemente, faltou vocês verem algum filme? Tem algum filme que ainda tá na lista de vocês, que vocês ainda querem ver esse mês? Cara, tem um filme aqui que eu gostaria de ver, mas eu acho que ele ficou uma semana e já foi embora, que é o Creepy, é um terror japonês, vocês sabem que eu adoro filme de terror. É isso aí. Creepy não era o Renatão no filme É Fada? Não? Também. É um filme sobre a minha experiência. Pois é, eu quero ver o Sob Pressão que o Maguinho falou, quero ver A Chegada, e eu quero ver o documentário The Palma, do Noah Baumbach, que, putz, só podia ser de qualquer diretor, mas só ter esse título, The Palma, que é um dos meus diretores favoritos. Verdade. Eu já tô muito afim de ver. E também tem o É Apenas o Fim do Mundo, que eu espero ver esse final de semana, do Xavier Dolan, que tem um elenco maravilhoso, e é um filme que tá sendo super eu comentei elogiado. Dele no Festival do Rio, que é um filme que eu espero ver, que o Paulo conseguir. Também tô afim de assistir. Tá em cartaz, hein, Renato? Eu sei, eu vou tentar ver o fim de semana também. Eu quero tentar ver esse filme, eu quero tentar ver Sob Pressão também, e eu queria ver o Bird of a Nation, né, o Nascimento de uma Nação, que ficou muito pouco tempo em cartaz. É um filme que tava muito aguardado, né, lá fora, a galera tava com um papo de Oscar muito grande, mas que foi bem, bem, bem apagado devido a polêmicas envolvendo o diretor. O diretor, né? Eu ia falar isso também, Renatão. Eu esqueci desse filme, cara. Ele estreou em, sei lá, acho que duas salas aqui no Rio. Sendo que uma delas era, tipo assim, Botafogo, 4 da tarde e 9 da noite. Verdade, eu esqueci desse filme, cara. Estamos prontos? Estamos prontos pra Ratoeira? Bora. A última Ratoeira do ano, a partir de agora. Cara, não podia ser melhor. Nesse mês de novembro, nós tivemos uma Ratoeira meio confusa. Se você escutou nosso cast dos filmes de outubro, você percebeu que o filme que o Renato Maciel e o Marcelo Pereira escolheram pra mim foi o Vizinhos Nada Secretos. Já estava preparado pra ver esse filme, mas não foi a primeira vez que isso aconteceu. Nós tivemos um pequeno probleminha com a distribuidora e eu não vi esse filme. Eu vou pedir pro nosso querido Renatão Maciel pra explicar o que aconteceu e como a gente chegou no título do filme que eu vi na Ratoeira desse mês. Vamos lá. No mês passado a gente selecionou o Vizinhos Nada Secretos. O Marcelo utilizou os contatos dele no meio de distribuição de filmes. Olha só. E jogou o filme pra janeiro, fevereiro, sei lá, direto pra Netflix. Então vai acontecer alguma coisa com o filme soberano nem vai sair no Brasil só por causa do Marcelo Cipreste. Posso fazer um adendo? Eu preferia ter visto esse filme. Mas caralho, caralho, para com isso. Não. Mas vamos lá. Aí a gente resolveu fazer a votação. E o filme que ganhou na votação é O Amor pra Catarina, que é o filme novo da Kéfera. Não estreou em São Paulo. Não foi isso que não estreou em São Paulo? Não. Os ouvintes tiveram a oportunidade de votar na Ratoeira e nós tivemos um empate técnico. Ah, tá. Foi 33,3% para Animais Faceiros e Onde Gritam. E 33,3%, mesmo número, votarem O Amor de Catarina. Ou seja, queria me jogar pra Kéfera também. Sei. Só que aí eu joguei pra vocês. Vocês decidem. Você tinha que ver os dois filmes. Não, senhor. Não. A regra é dizer um só. Nada mais justo. Certo. Mas aí, realmente, O Amor de Catarina não tava passando aqui em São Paulo. Caguei e eu vi a fada. Aí, O Amor de Catarina não tava passando em São Paulo. Então, o que a gente resolveu fazer? Colocar nosso querido Marcelo Cipreste para assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam, sabendo que, para ele, seria uma ratoeira. A gente não acreditava que o filme ia ser ruim, ia ser uma experiência ruim e tudo mais, mas a gente sabe o quanto é sofrido para ele assistir algo dessa franquia do mundo mágico, da J.K. Rowling, até porque o Marcelo odeia todos os filmes de Harry Potter. Eu fico na dúvida quem odeia mais o Harry Potter, se é você ou minha mãe. Minha mãe tem uma hype com Harry Potter que você não tem ideia. Então agora a gente vai ver o relato do nosso bruxo favorito, Marcelo Cipreste. Então a ratoeira do nosso mês é o Animais Falantes e Onde Hablam. É um filme que todos nós vimos. Tá. Quantas vezes você vai falar o nome diferente do filme? Eu quero ver se você se supera. Tá. Pra mim é um nome muito genérico, mas enfim. Todos nós vimos esse filme. Só antes de começar, eu queria deixar meu abraço pro Luiz Lamus. que é um fanzaço da franquia Harry Potter, ele trabalha comigo, ele me preparou pro que seria esse novo filme. Então, assim, ele foi muito simpático, ele fez um resumão dos personagens, da história, enfim. Pra que eu não chegasse muito cego lá numa coisa. Ah, legal. Cara. Seria pior. Pô, pois é, eu queria agradecê-lo por isso. Minha cabeça, eu tô ouvindo a música do rock, sabe? Training Harder. E você lendo, tipo, o manual do Harry Potter, aprendendo quem são os personagens. Eu vou te falar que isso me, assim, todo esse treinamento do Luiz Lamoussi me ajudou a apreciar melhor o filme. Então, assim, eu fui pro Animais Tarados e Onde Copulam, já meio que preparado. Enfim, vamos lá. Olha só, o problema de falar do universo criado pela J.K. Rowling é que a gente tá falando de paixão. Pessoas como o Renatão cresceram vendo os filmes, lendo os livros, estudando esse universo, até coisas fora de coisas que ela escreveu. É mais ou menos que nem você falar mal da namorada do amigo, entendeu? Quem é você pra falar? Você não entende. A maioria das críticas que eu li, elas falam a mesma coisa que o Renatão falou aí. O retorno do universo do Harry Potter, referências ao universo do Harry Potter. A minha crítica que eu vou fazer agora não tem nada disso. Eu não vi o Harry Potter. Eu sou um leigo. O próprio Renatão escreveu lá no site do Rota Cult que esse filme vinha na busca de agradar os antigos fãs e uma nova geração. Eu sou a nova geração. Você já veio o grupo-alvo da nova geração, mas tudo bem. Eu não sou uma das crianças novas que não viram o Harry Potter e vão correr atrás do Harry Potter porque viram esse filme, mas eu também sou uma pessoa que tô indo lá ver um filme que vai iniciar uma franquia. Então, de uma certa forma, eu também sou um público que eles querem atingir. Certo? Sim. Comprei meu ingresso, fui com uma pessoa que também não tinha visto nada de Harry Potter, conhecia nada, absolutamente nada, porque eu queria também tirar essa dúvida, se sou eu que estou implicando, ou se é a visão de uma pessoa também que não conhece nada do universo. Comprei meu ingresso lá pro Animais Fascistas e Onde Arborizam, e entrei feliz da vida, tava com a cabeça aberta, tendo lido a crítica do Renatão, que dizia que o filme era um filme maduro pros fãs de Harry Potter, que cresceram. Cara, eu vou falar uma coisa. Se esse é o filme mais maduro da série, eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Eu só vi o primeiro Harry Potter. Todos os elementos que fizeram as pessoas gostar dos filmes do Harry Potter foram os que mais me irritaram nesse filme. Eu já vou avisando. Se você gostou, se você é fã do Harry Potter, você não vai gostar da minha crítica. Não vai gostar. Primeiro, roteiro. Absolutamente óbvio. É difícil até pensar que esse roteiro saiu de um livro, cara. Porque, assim, as situações desse filme são absolutamente sem surpresas. É, o roteiro não saiu do livro. É baseado no livro do Animais Fantásticos, mas o livro é... O livro tem, sei lá... Ele tem, sei lá, 70 páginas. É como se fosse uma enciclopédia de criaturas do universo do Harry Potter. Isso aí eu entendi. Mas olha só, Renatão. Vem comigo. Quem escreveu o roteiro desse filme? Foi a própria J.K. Que é a autora dos livros. Isso. Tá, então a gente meio que deduz que é como se fosse a maneira dela de escrever o livro. É o roteiro do filme. Tanto que você deve ter acompanhado muito, assim, dos bastidores desse filme. Ela tava lá e qualquer problema que eles tinham, ela ia lá, escrevia mais uma cena, diálogos novos, enfim. Ela tava como roteirista, mas como ela é autora dos livros, pra mim é baseado mais ou menos no que se foi. Então ela tinha uma voz muito grande dele. Tava na expectativa. Todo mundo fala que os livros são bem escritos. Eu até acredito que sejam, mas, assim, o roteiro desse filme não é. É óbvio. Logo no começo do filme, ele já começa com a situação mais óbvia do mundo. Dois personagens têm a mesma maleta. A maleta é igualzinha, cor, tal, tal, tal. Adivinha o que vai acontecer? Eles vão trocar a maleta. Óbvio que eles vão trocar a maleta. O filme nem tenta te surpreender com isso. Os diálogos são pavorosos. As tais das criaturas, sinceramente, assim, são variações de seres que já existem. E só que naquele universo dela, eles são mais perigosos. Tem uma frase nesse filme, cara, que me irritou. Eu queria levantar. Os seres estão perdidos lá fora com a criatura mais perigosa do mundo. E aí tem uma pausa, que ele vai dizer quem são os seres mais perigosos do mundo. Os humanos. Quantas vezes a gente já viu essa frase sendo dita? O roteiro é óbvio, a história é óbvia. Ele tem o humor mais infantil que eu já vi nos últimos, sei lá. E olha que eu gosto de humor infantil. A gente até falou outro dia de como o Esqueceram de Mim é bom. Mas, assim, você tem aqueles animais fofinhos fazendo travessurinhas. Você tem piadas com os gordos. No caso, um gordo só, porque só tem um gordo no filme. Os comentários sagazes do tipo, eu sei que isso não é um sonho porque eu não tenho imaginação pra criar isso na minha cabeça. Sinceramente, eu não consegui rir de absolutamente nada. Porque as piadas é isso. É piada com gordo, é piada com peido, é piada com o nego caindo. Dentro desse roteiro óbvio, você tem uma surpresa. Como tinha o primeiro Harry Potter. Você tem quem é o vilão do filme e quem é o vilão do filme. O filme tá te mostrando que é uma pessoa. E o filme, ao mesmo tempo, ele tá te forçando a escutar um nome. Eu vou falar porque foda-se. Eu imagino que as pessoas já viram o filme. Então, o filme fica assim, ó, Credence, Credence, Credence, Credence, está com Credence, Vem com Creedence! Creedence, por que você fez isso? Creedence, Creedence! E toda hora que alguém, que aparece o personagem, alguém fala, pelo menos umas 5 vezes, Creedence! E toda vez que alguém falava Creedence, eu ficava na minha cabeça pensando assim, Rolling, rolling, rolling on the river. Eu ficava, porque, né? Creedence. Creedence, eu ficava pensando toda hora. I wanna know, have you ever seen the rain? E eu não consegui embarcar no Creedence, cara. Cara, eu vou te falar só um adendo, Marcelinho. Na quinta-feira, agora, no calabouço, tem uma banda tributa Creedence. Porra, aí, tá vendo? Já perdeu o... Jabá, olha o Jabá. Uma pena. Mas olha, toda... cara, óbvio, se o filme tá te falando, presta atenção no nome desse personagem, adivinha quem é esse personagem? Cara, eu juro por Deus, eu falei, tipo, com... sei lá, meia hora de filme, eu falei assim, esse é o vilão do filme. E não deu outra, cara. Pra mim não foi surpresa nenhuma. Como nada nesse filme foi surpresa. É, Ed Redmayne, eu acho que assim, não, eu não vou nem falar do Ed Redmayne, porque os próprios fãs criticaram ele. Lê a crítica do Renatão e tá lá, não tem o que falar. É, tem dois romances nesse filme. Tem dois romances. Um romance principal, do Ed Redmayne, com a pior atriz do filme, que é a Catherine Waterston. Waterston. Que é... a nova principal do Alien Covenant, que, meu Deus, que é um dos filmes que eu mais espero ano que vem, e eu tô com medo do que ela vai fazer nesse filme. Mas, enfim, eu espero que ela com um bom diretor, ela funcione. O romance dela com Ed Redmayne e o romance do melhor personagem do filme, que é o gordinho, o personagem mais interessante, que é o quem é o ator, o Renatão, me lembra? Sam Fogler. Ele é, o personagem dele é muito legal, a história dele é legal. Ele até em alguns momentos é mais principal do que o Ed Redmayne. Ele é agente no filme, né? Ele é no filme. Sou eu, no caso. É até porque o interessante da dinâmica dele com eles é porque é a primeira vez nos filmes, ou até mesmo no livro, que a gente tem um personagem que não é bruxo. Que não é nada de mágico. Que não é bruxo interagindo com eles, né? Ele não é. Sim. Ele é trouxa, né? Igual, que nem eu, é. Eu me sinto um trouxa, realmente. Eu também sou um trouxa. Eu confesso que eu sou um trouxa. Então. Porque, aliás, todos nós somos trouxas. Até os fãs que falam assim, você é trouxa. Fala nesse sentido meio pejorativo. Eu falo assim, você também é, meu querido. Porque você também não é mago. Gordinho é o personagem mais legal, mas ele é assim. Ele, se você tirar ele do filme, né? A partir do momento que a história embarca e você tirar ele do filme, ele não faz nada no filme inteiro. Ele é alívio cômico, cara. Ele é alívio cômico, mas as piadas dele nem são boas, cara. Ah, são sim, cara. Ele entra no lugar, ele toma um drink e ele começa a rir. E todo mundo ri junto. Para. E isso é o sombrio, o filme adulto? Não, cara, isso é a parte engraçada do filme. Ele faz as perguntas mais óbvias. Óbvias idiotas do filme. Vou te dar um exemplo. Tem um outro pseudo vilão no filme, que é o Oblicious. Oblicious, não é isso? Ele entra lá na mala do Redmayne. Lá dentro da mala, ele encontra o Oblicious. Aí tem uma cena que ele é meio que seduzido pelo Oblicious. Ele vai lá, não sei o quê. Aí o Ed Redmayne fala assim, não vai atrás disso não, que isso não faz bem. Tá bom. Horas depois... quando eles estão presos e alguém citou esse Oblicious, aí é que ele vai perguntar. Aí é que ele resolve perguntar. Mas o que é isso mesmo? Cara, mas você tava de cara com um bagulho lá, que é coisa bizarra. Por que tu não perguntou na hora? Não faz muito sentido, sabe? As coisas não casam muito bem nesse filme. Mas voltando ao romance, o romance do gordinho com a outra menina no filme funciona. É legal. Eles são personagens completamente diferentes. O filme vende a atração dos dois. O que o filme não vende, em momento nenhum, é a química entre os dois personagens, entre os principais, o outro relacionamento, né? Entre a Catherine Waterston e o Ed Redmayne. Não tem química nenhuma. É isso, concordo com você. O final do filme, são duas despedidas dos dois casais. Primeiro, o casal do gordinho, depois, o casal da Catherine Waterston. Ah, aquela cena de despedida dele é muito boa. Não, a do gordinho é legal. A do gordinho é legal, tem até uma cena meio poética. É, bem legal. A cena do gordinho é legal. Aí você corta pra uma cena que é completamente sem graça. E essa cena começa, por favor, reparem quando vocês virem esse filme de novo. A Catherine Waterston, depois de nenhuma química, ela entra na cena, ela vai se despedir do Ed Redmayne, tá na cara, porque eles estão no porto, o barco dele já tá pra ir embora. E ela entra na cena mordendo os lábios. Tipo, desejando que o Ed Redmayne faça alguma coisa. Para. Ah, cara, é muito... quem é você pra julgar as técnicas de sedução dos outros, cara? Verdade, 50 tons de cinza serve pra isso, pô. Muito sem graça, cara. A Annalise Schill tá mordendo lápis escrito Christian Grey até agora. Aliás, o filme que termina com duas despedidas não merece nem menção, mas enfim. A cena é tão vazia, mas tão vazia, que o filme encerra, a última cena do filme, é de volta com os coadjuvantes. Ele traz de volta os coadjuvantes, dá a entender alguma coisa entre o romance dos coadjuvantes, que é o romance bem vendido pelo filme, e ali termina. Sabe? Tipo, irrelevante. Não vou falar da briga entre palitinhos, varinha de condão, não vou falar, porque é ridícula. Tem uma cena em que o Colin Farrell, que eu achei até interessante, apesar de que ele fala, eu contei, ele fala em 4 cenas no filme. Ele tá em várias cenas, mas ele só fala em 4. Tem uma cena que ele parece que ele tá dando chicotada no Ed Redmayne. Com a varinha de condão dele. Ele fica, durante uns 5 minutos, laçando a varinha e dando um raios no Ed Redmayne, assim, tipo. Essa é a melhor cena de ação do filme. A solução do filme, né, já que a gente tá falando do terceiro ato, é, obviamente, num filme óbvio, é o quê? Raios mágicos em direção ao céu. Não uma, mas duas vezes. Essa é a solução do filme. Cara, se esse é o melhor filme do David Yates, eu temo pela história do David Yates no cinema. Sinceramente, cara. É, na época que eu vi o primeiro, o Harry Potter, é, assim, era inaceitável falar mal do Harry Potter, o primeiro. Hoje em dia, o próprio fã fala, ah, realmente, o primeiro não é bom, o segundo do Chris Columbus também não é bom, era muito infantil, era muito chato, mas depois do filme do Cuarón, tudo melhorou e ficou tudo maravilhoso. Eu não vi, não posso falar, mas eu me pergunto se os fãs não vão estar falando isso desse filme depois que saíram os quatro. Muito provável, cara. Que era mais infantil, que é uma coisa que eles não estão falando agora. Eu acho que eles também podem mudar de opinião, assim como mudaram ao primeiro Harry Potter. É muito provável, mas eu acho que exatamente isso funciona, cara, porque esse filme é um filme de introdução. Assim como o primeiro Harry Potter foi um filme de introdução. Tem questões nesse filme e visões desse filme que não foram abordadas antes no core original da história. Eu acho que é isso que é o ponto interessante. Ele tem uma questão mais sombria, essa questão dessa bola preta que você até falou agora. Obscuros. O Obscuros, ele tem uma parada pesada, né? Ele é um espelho de depressão e coisas assim. Então, eu acho que isso é um tema até mais explorado. A questão toda de abuso que o Clarence vivia é um assunto também mais pesado, que não é um assunto infantil. Que não é muito abordado no filme. Mas tá lá, cara. É algo superficial. Mas é algo que pode ser explorado mais pra frente, cara. Esse é simplesmente um filme de introdução. Tem mais quatro filmes a vir. E ele funciona, exatamente, pra quem conhece a história, como uma expansão daquele universo que você já viu várias vezes. Então, peraí, Renatão. Eu não vi. Mas você não viu. Não, mas então nós concordamos que esse filme, ele é mais uma franquia em cima do Harry Potter. Se você não viu o Harry Potter, você não vai gostar. Não necessariamente. Porque aí você tá colocando em cima do que eu disse de uma expansão do universo. Você não conhece o universo, então você não vai entender. Não. Porque não é entender. Entender você entende porque a história é boba. A questão é gostar. Não, tá, mas aí você não ia gostar desse primeiro, cara. Então você nunca ia gostar desse. Não, mas peraí. Mas esse não é um filme mais adulto? Não é um filme mais sombrio? Sabe, se os fãs do Harry Potter cresceram, esse é um filme mais... Mas olha só, isso não quer dizer que você vai gostar do filme porque ele é mais sombrio ou não. Eu não gostei do filme porque a história é ruim. Eu sei, mas você tá querendo colocar o fato de você gostar do filme só porque o filme é mais sombrio. O filme pode ser mais sombrio, mais adulto ou mais infantil, você vai continuar não gostando dele. Eu tenho um preconceito com as varinhas. Eu acho ridículo, a biga de varinha eu acho ridículo. Mas olha só, se a história fosse boa, se o filme fosse... Se os personagens fossem cativantes, sabe? Se tivesse alguma coisa realmente legal... Olha, eu não gostei nem da fotografia desse filme. Eu achei muito escuro. A paleta de cor, assim, é sem graça. É opaco, é desaturado. Tem coisas que você nem propositalmente não vê direito. Não tem nada nesse filme que me atraiu, sinceramente. Nada que eu pudesse dizer assim, cara, tá aí. Agora, eu entendo que tem pessoas como você, como o Rafaelo, e tem pessoas também como o Maguinho, que não acompanharam o Harry Potter e achou esse filme assim, extraordinário. Eu entendo que as pessoas gostam desse filme. É um filme Sessão da Tarde. Completamente esquecível, na minha opinião. Eu não vou nem lembrar que eu vou ver esse filme daqui a 2 anos, sei lá. Mas a nota que eu dou pro Animais Fardados e Onde Homologam é... E Onde Se Alistam. Tá em 6 até agora. Animais Fardados. 3. Nossa. 4, vai. 4, porque o Renatão é meu amigo, eu gosto 4 muito dele. 4, forçando a barra. 4, forçando muito a barra. Recuperação direto. E, mas a única coisa que eu queria dizer pra encerrar esse cast é o seguinte. Credence! Só isso, vai falar. Credence pra você é o novo Kevin, né? É, tipo isso. Maguinho, por favor, sua opinião. Ah, cara, a gente tá falando de cinema, né? E cinema, como diz aquela frase do Grupo Severino Ribeiro, cinema é maior diversão, né? E eu concordo com ela em todos os sentidos. Cinema, eu acho que serve pra isso. Pra você desaluviar muita coisa, sabe? E é por isso que eu acho que esses universos são fundamentais. Como eu falei pra vocês, eu não fazia parte, não faço parte do universo Harry Potter. O que, que me ganhou? Foi exatamente isso que eu falei. O universo conspirando, sabe? A sala tava lotada. Cara, e como eu fiquei com uma inveja, cara, de não ter participado desse universo antes. Eu tava do lado de umas 3 meninas, cara, que vibravam, mas assim... Você via pelo brilho do olhar delas, sabe? Que elas vibravam, cara. Só do logo da Warner aparecendo, só da trilha sonora. No geral, eu achei, me diverti bastante. Que foi uma coisa que eu achei muito genial da J.K. Rowling. Que é o seguinte, ela sabe exatamente pra quem ela tá escrevendo. Como você falou, Renato, o público dela hoje em dia... tá mais maduro, envelhecer um pouco mais, entendeu? É claro que o cerne da história não, nunca vai ser um filme violento, um filme... Um filme dos 8 anos. É, mas não vai ser, cara. Ser adulto vai ser violento. Mas ela sabe que o nosso, que o público que caminhou com o Harry Potter desde o início, amadureceu e eles são capazes de ver uma história como essa, que realmente tem momentos sombrios, sim. Tem sim, cara. Eu quero ver o 2, quero ver o 3, quero ver o 4, entendeu? Eu adorei o filme. Calma, calma. Adorei o filme. Renatão? Eu gostei do filme, cara. Como eu levantei na minha crítica lá no Roda Cult, tô aqui falando com vocês. Eu não acho ele um filme excelente, eu não tô aqui defendendo o filme com incidentes porque eu sou um fã, um Potterhead. Não sou, eu só li os livros, gosto dos livros, gosto dos filmes, que fizeram parte da minha infância e adolescência, né? Mas eu acho ele um filme bem legal, eu acho ele um filme competente pro que ele se propõe a fazer. O que eu falo dele é muito do que eu falei do Despertar da Força, do Star Wars, no quesito de muita gente chia porque não apresenta nada de novo, só que eles estão introduzindo aquele universo, aquela história novamente. Então, se eles trazem elementos novos para a história e dão a possibilidade de expandir ela, eu acho que vamos esperar para ver o que eles vão expandir com a história. Pode ser fraco, pode ser coisa. Eu concordo muito com o que você falou, que daqui a algum tempo a galera pode olhar para esse filme e falar: é, realmente, não era tudo isso, não. Eu tava muito empolgado na época. No hype. Assim, poder olhar também, Renato, pro episódio 7, né, do Star Wars, e falar a mesma coisa. Sem sombra de dúvida. Mas eu acho que isso não tira o mérito dele como filme, eu acho que ele ainda continua sendo. Um filme competente, um filme que entrega tudo aquilo que ele precisa. Tem partes no seu core voltadas ao público original do Harry Potter, o público que cresceu com as histórias, mas ele não deixa e nunca vai deixar de ser um filme infantil e um filme para o público infanto-juvenil. Então, os seus elementos, o seu humor vão ser infantis. Eu acho até que ele foi o filme do Harry Potter com mais elementos de humor. Que tá por causa da questão dos animais fantásticos e o próprio personagem do Dan Fogler, que pra mim é a melhor coisa do filme. Aí a gente concorda. E uma das cenas, Renato, que eu achei sombria assim, cara, sombria assim, que é uma daquelas irmãs pulando amarelinha aí com uma musiquinha 1, 2, bruxa na forca, não sei o quê. Cara, isso é sombrio, falei, cara. Isso aí é Fred Krueger, cara. É, exatamente. Fred Krueger. Falei, porra, é legal. Fred Krueger light, né? Então, assim, você acabou de ouvir 3 opiniões diferentes sobre o mesmo filme, que, na minha opinião, Uma Ratoeira, sim, muito digna. Animais hiperativos e onde relativizam. Mês que vem... Qual o número que tá aí, Renatão? 7. Mês que vem não teremos ratoeira. Não teremos ratoeira no mês de dezembro, porque estaremos de férias. Todo mundo merecendo. Então, assim, eu queria agradecer muito, não pela escolha do filme, porque vocês foram num trauma de infância, mas eu cumpri, fui lá ver. Mas queria agradecer muito a presença de vocês, pela, como sempre, a quantidade imensa de filmes que vocês viram. Até o final do ano nós vamos fazer sempre o que nós fazemos, né? O balanço de 2016, do cinema de 2016. Então você vai ver casts sobre os melhores filmes do ano, os piores filmes do ano e, enfim, algumas surpresas que a gente está preparando aí para vocês. E não percam o Clash das Ratoeiras. Esse é imperdível. Vocês acham que a gente ficou agora debatendo muito sobre o Animais Fantásticos? Espera no Clash. A partir de agora é só a nata do cast. Só episódio forte. Agora você vai ver o suprassumo da merda. Vai ser um cast com cheiro. Queria agradecer muito a presença do Renatão. Vou começar com o Renatão. Por favor, deixe seus contatos para os nossos amigos e seus amigos fãs de Harry Potter. Queria agradecer o convite. Sempre um prazer assistir filmes e poder conversar sobre esses filmes aqui com vocês. Agradecer a galera que fica mandando mensagens. E é isso. Quem quiser me procurar, tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, /Renamaciel com 2 L's. E tô lá no Rota Cult, pra quem quiser dar uma olhada nas críticas que eu tô escrevendo, fica a dica lá. Então você vai continuar namorando, né? Ah, cara, eu espero. Espero que depois desse leite não azede, né? Daniele, a fila tá aumentando, cara. Olha, cuida do teu macho. Foca, rapaz. Ô Maguinho, queria agradecer também a sua presença, por favor, deixe seus contatos. É exatamente isso que o Renato falou, é muito bom falar de cinema. Esses filmes que a gente vê, cara, é exclusivamente pra vocês, entendeu? Então, sim, a gente faz sempre com muito amor, é sempre um prazer ir ao cinema, Então, caso queiram bater um papo comigo, nas minhas redes sociais, Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço. E, cara, o que eu sempre falo e vou falar sempre, continuem indo ao cinema. Não deixem de ir, de compartilhar universos, que, cara, é muito bom, é muito bom. Um abraço e até a próxima. Muito bem, mais uma vez agradecendo a presença de vocês dois, de vocês que estão ouvindo a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar as análises de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Animais Falantes, lá no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez agradeço sua companhia. Um abraço e câmbio final. Credence! Sabia que você ia falar isso. Eu ainda acho que isso tudo é um recalque, porque não ganhou carta de Hogwarts quando era criança.